comunicação. Tem que ter tudo certo pra gente encostar. Forte mesmo. Do jeito certo que tem que passar. Tá entendendo? Como é que tu quer que uma entidade te possua se não tu não dá força pra ela, porra? Hã? Como é que tu quer que um burro puxa a carroça se tu não dá de comer, se tu não dá energia, se tu não dá força pra ele? Algum segmento tem fundamento de verdade sério? Bota a força no seu Exu, vê se não te pega aí de virar de ponta cabeça. Umbanda mesmo. É lugar dos pretinhos, dos caboclos, né? Os Exu foi colocado ali pra fazer o serviço sujo lá, né? E eles acham que os Exu dele é os corretos, que os outros não prestam. Que é o verdadeiro mestre, meu. Não é aquele lá que tem os quadrinhos na parede, que tem as maiores imagens, que tem aquela casa cheia de gente. O verdadeiro mestre é aquele que tem o conhecimento e passa para as outras pessoas. É aquele que dá continuidade ao culto. Tá entendendo? Mestre é aquele que ensina. Mestre é aquele que passa conhecimento. Mestre é aquele que desenvolve, que inicia outras pessoas. Você pode ter pouco, muito conhecimento. Tu tá passando pros outros. Tu tá levando à frente. Olha, o mestre. Como? Aí sim, ó, mestre. É, pô, não tem que ficar assim. Tem gente que quer prender os negros na casa. E tudo fica dependendo da casa. É tudo dependendo da casa. Tudo que precisa é a casa. Caralho. Tu tem que perguntar pra casa. Ai, porra. Que é o verdadeiro mestre, meu. Não é aquele lá que tem os quadrinhos na parede, que tem as maiores imagens, que tem aquela casa cheia de gente. O verdadeiro mestre é aquele que tem conhecimento e passa para outras pessoas. É aquele que dá continuidade ao mundo. Exu BC levou com agô. Exu BC levou com agô. Exu BC levou com agô. Salve pro Magira Maria Fadilha. Salve pro Magira Rainha. Salve Chupata Caveira, salve João Caveira, salve Beelzebub, salve Lucifer. Gato miou na divisa do terreiro. Gato miou na divisa do terreiro. Saravando meu domínio, Satanás e o ceifeiro. Saravando meu domínio, Satanás e o ceifeiro. Gato miou na divisa do terreiro. Gato miou na divisa do terreiro, saravando meu domínio, Satanás e o ceifeiro. Saravando meu domínio, Satanás e o ceifeiro. No meu velório eu defunto estou de pé. No meu velório eu defunto estou de pé. No meu velório eu defunto estou de pé. No meu velório eu defunto estou de pé. Se você não acredita, não teste minha fé. Se você não acredita, não teste minha fé. Se você não acredita, não teste minha fé. Pois se você não acredita, não teste minha fé. Eu nunca vi cobra de pata, nem sapo andar de ré. Eu nunca vi cobra de pata, nem sapo andar de ré. Eu nunca vi cobra de pata, nem sapo andar de ré. Eu nunca vi cobra de pata, nem sapo andar de ré. Maviletango Jaguataelo, Mavile, Maviletango Jaguataelo, Mavile, Maviletango Jaguataelo, Mavile, Maviletango Jaguataelo, Mavile. Olha, Beelzebub, olha, Beelzebub, tô te chamando na quimbanda. Olha, Beelzebub, olha, Beelzebub, tô te chamando na quimbanda. Olha, Beelzebub, olha, Beelzebub, tô te chamando na quimbanda. Olha, Beelzebub, olha, Beelzebub, tô te chamando na quimbanda. Mas se Deus é bom, olha, o diabo não é mal. Mas se Deus é bom, olha, o diabo não é mal. Mas se Deus é bom, olha, o diabo não é mal. Mas se Deus é bom, olha, o diabo não é mal. Ele matou um cabrito na encruza, e o gato preto ajudou a trabalhar. Ele matou um cabrito na encruza, e o gato preto ajudou a trabalhar. Ele matou um cabrito na encruza, e o gato preto ajudou a trabalhar. Ele matou um cabrito na encruza, e o gato preto ajudou a trabalhar. Lá no seu reino ele é rei, lá no seu reino ele é rei, lá no seu reino ele é rei, lá no seu reino ele é rei, lá no seu reino ele é seu Lucifer, lá no seu reino ele é seu Lucifer, lá no seu reino ele é seu Lucifer, lá no seu reino ele é seu Lucifer. Quem tá dormindo acorda, quem tá sentado fica em pé. Quem tá dormindo acorda, quem tá sentado fica em pé. É hora, é hora, é hora de fazer o Lucifer. É hora, é hora, é hora. Salve Belzebu, salve Lucifer, salve Pombagira Maria Padilha, salve Pombagira Rainha, salve Exu João Caveira, salve Exu Tata Caveira. Os portões do inferno se abriram e o seu reino estremeceu. Os portões do inferno se abriram e o seu reino estremeceu. Exu Tata Caveira, mas o seu trono é na entrada da porteira. Exu. Exu, Exu Tata Caveira, mas o seu reino estremeceu. Exu. Satisfação revê-lo, viu? Até a bem-vindo, moço. Muito obrigado. Exu também é grato. Né, seu Exu? Se Se me der o fumado, eu fico mais grato ainda. Vou pegar aqui pro senhor, já estou preparando. Seu Exu, que satisfação falar com o senhor, viu? O senhor não faz ideia. Vamos. Ah, eu não abri a conta, senhor Exu. Deixa eu abrir. Deixa eu ver que eu abro lá. Boa noite. Puta que pariu, faz tempo que eu não venho terra. Faz. É, caralho. Ei, tu como tá? Graças a Deus, bem. Muito feliz com essa jornada, com esse trabalho, por poder cultivar a alegria de ser útil. Deixa eu dar os trago aqui no meu padrão aqui. Sim, senhor. Eu vim pra começar. Sim. Foi. Deixa. Deixa. Tu é determinado, né, Edão? Tem que ser, né? Tem que ser, sim, senhor. Tá em busca de conhecimento, né? É. Tudo é válido pro senhor, né? É. Nessa só pouquíssimo tempo de caminhada. Agregue tudo que é bom. Os seus conhecimentos. A melhor coisa é tu tá presente nos lugares. Tu não precisa ter nenhuma ligação com nenhum deles. Mas o válido é tu estar lá. Sim. Podendo ver de perto as coisas, as práticas. Como se vai, como se vem, como se acontece. É assim que faz, é assim que ganha experiência em tudo na vida. Tem que estar presente. É. Tem que correr atrás daquilo que tu pretende e tem pretensão de fazer conhecer. Aí sim. Aí sim, claro. Assim continuaremos a jornada, seu Exu. Alguma bela pra mim aí, por favor. Já tô abrindo o saquinho aqui. Aqui está, seu Exu. Pode mostrar o que o senhor está fazendo? O senhor prefere que isso fique no senhor e não no toco? Quando eu tô em terra, fica comigo. E quando às vezes eu ponho, mas ficar no toco em qualquer lugar é meu de qualquer jeito. Sim, sim, senhor. Claro, claro. O senhor tá da caveira, que fundamento tem o senhor colocar isso no pé e... toda essa faca, né, esse punhal aí, essas velas cruzadas. É Se eu chamo cemitério, né? Uhum. Só que nada mais é que um cruzeiro. Uhum. Tá entendendo? Tinha notícia aqui. Tu não tá bem nas velas cruzadas? Sim, senhor. É meu ponto, pode ser assim. Ou simplesmente, pra simplificar pra tu, a maneira que eu quero trabalhar hoje. Só isso. Não tem nada demais, não. Claro, claro. E isso, então, no caso, hoje... Tu... Porque eu venho com sem isso, a hora que eu quiser. Uhum. Eu sou chamado, aonde eu for chamado, eu vou. Seja na luz, seja na escuridão. O espírito é assim, né, nego? Aonde tu chamar, nós vai. Cabe a você. Aonde vai? Vai chamar. Entendi. É o que eu gosto mesmo, sabe o que é? O quê? Só aqui, ó. Whisky. Caveira bebe conhaque. Eita. Caveira... Além dos caveira bebe mais conhaque. Tá, entendi. Certo. Isso que o senhor fez hoje substitui um ponto riscado? Ou não? Pode ser sim. Pode. Com certeza. Mas só que assim não botou em terra, moço. Tá entendendo? Entendi. As velas usadas aqui. Pra Exu. Vela de sebo. É sebo animal. É, eu percebi mesmo. Eu nunca vi uma vela assim antes. Essa vela aqui é diferente, né? Ela tem um... Você vê que ela gruda na sua mão. É. É cebosa. É, realmente. Pra Exu e Egon, é a mesma coisa. É, realmente tem até um cheiro característico. E que fundamento isso tem que diferencia das velas normais, em termos magísticos? É justamente esse que é o fundamento. Ah. Se diferenciar das outras, do segmento. É, uhum. É de origem animal, natural. É. Uhum. Claro. Mas pra vocês os Exus tem bastante diferença. Depende da casa, depende do lugar. Uhum. Em alguns segmentos é de cor. Em outros segmentos não tem cor. Pode ser de cera, pode ser de cera. Isso varia da casa ou do lugar, entendeu? Uhum. Claro, entendi. Sim. Mas a melhor coisa, quando se trata de um povo de Exu, é usar, sim, o sebo, tá? É a melhor para cada qual, suas função, suas finalidades. Mas isso varia muito. Isso não é uma regra. Uhum. Para todos. Certo. Não estou dizendo que quem usa de outro tipo está errado. Não está, não. Não está. Tá bom? Tá bom. Não tem o certo e errado. Claro. É... Seu Tata, a gente começou a gravação hoje depois da meia-noite. Não foi nada combinado, mas isso faz diferença pro senhor? Nenhuma. Nenhuma? Tá certo. Porque na quimbanda, que o menino que toca aqui, de Xambá. Eu não tô falando de chamada de puxar do peixe, mas eu vou te dar um exemplo. Fundamentos, obrigações podem ser feitos em qualquer horário, em qualquer lua, exceto alguns dias que não podem ser efetuados, são proibidos, mas são muito poucos, né, gente? Mas eu prefiro mesmo ser no escuro mesmo, bem de noitinha. Até mesmo que acho que o menino está acostumado a fazer as coisas, esse horário, Certo. Sim, senhor. É até melhor para ele. Para mim não tem problema. Eu já disse que prefiro a noite. Mas como ele está acostumado a todas as casas que ele frequentou, era de horário noturno. Então já está mais acostumado. Mas se ele for fazer desse jeito, uhum. E seria feito do jeito que se tem mais segurança e mais confiança nas coisas. Certo. Se ele precisar trazer o senhor 3 horas da tarde. Aí fica com ele também, né? Sim. Dá um jeitinho, aparece à noite aí. Claro. Muito bom. É, isso é porque o senhor é da linha do cemitério e outros Exus chegam de dia ou é porque é Exu geral normalmente? Exu é povo da noite. Uhum. É, cada povo pro seu qual. Ah. Uhum. Não tô falando que o Exu que chega de dia não é Exu. Não. Tô longe disso. É. Tô falando de mim, minha preferência. Uhum. Entendeu? Sim, senhor. Realmente. Quem que chegou aí, seu Exu? Chegou ninguém, não. O único que chegou aqui sou eu. Então o senhor que é dono aqui dessa casa? E não adianta pro outro. Não adianta pro outro. Não, mas assim, como que funciona do lado espiritual? Se que, por exemplo, a entidade do consulente que chega, ela entra aqui? Moço, em qualquer caso de Exu, se eu tiver em terra, qualquer casa que tenha um Exu em terra, qualquer Exu pode chegar, tá? Não tem essa. Não tem. Não. Me pega o fumador do outro lá, que isso aqui não tá muito bom, não. Não tá, tá bom. Chega, o Exu chega então em qualquer... Claro. Então entre vocês existe um companheirismo? Até onde vai essa, esse companheirismo entre os Exus? Cada qual tem sua força. Eu já fui. Nossa, Exu. Tá entendendo? Sim. Tem que ter. Porque tem coisa aqui, cada qual Exu trabalha numa finalidade melhor. Claro. Tá? Claro. Se o moço tá precisando de alguma coisa, né? É. Quer mais, por exemplo, o Santranca, o seu Marabó, o seu Tiri, que pode resolver. Uhum. Quem vai chegar pra fazer as coisas intermediárias vai ser eu. Então Exu tem sim, com respeito um com o outro. A partir do momento que você tem o reconhecimento do seu ancestral Exu e você tem aquele poder, aquela autorização para lidar com qualquer tipo de Exu. Menino pode lidar com qualquer tipo de Exu. Pedir qualquer coisa a qualquer Exu. Uhum. Tá? Certo. Porque dentro do fundamento da casa, ele já tem permissão para fazer isso. Uhum. Tá entendendo? Certo. Só que eu que chego e falo. Ah, por exemplo, encosto no Tiririca. Eu faço a ponte pros outros. Certo. Entendi. Cada qual Exu tem sua função de trabalho. Cada qual passa. Tem Exu que trabalha melhor pra prosperidade, pra financeiro. Tem outro que é pra dentro dos relações, dos amor. Uhum. Tem outro que é pra derrubar, tem outro que é pra atacar, tem outro que é pra levantar. Cada assim qual vai. Mas isso não impeça. Que de tanto tu trabalhar numa direção com o Exu, ele não possa aprender a fazer aquilo também. Tá entendendo? Certo. Eu não sou muito da parte financeira, não. Não. Mas se o menino começa com frequência a fazer esse tipo de trabalho ligado a mim, uhum. a gente desenvolve também e corre atrás, né? Corre atrás. E por que não pedir ajuda para os outros? Pode ser também. Outros Exu. Sim. É assim que funciona. Vai bater o agrado para ele sim. Vai ter saudade, sim. E vai ter que entrar, sim, as coisas pro andamento. Vai ter que entrar? Sim, vai ter que fazer as coisas pra ele, direcionar o nome dele também. Pra fazer tudo aqui dentro, não tem problema. Aqui que é pra ser feito. Deixa eu pegar aquela cena. Deixa eu pegar a galera. Tá certo. Então, nesse caso, o seu médium, a vida inteira, não teria necessidade de incorporar outro Exu, além do senhor, porque o senhor faz todo o intermédio. Ele incorpora, caralho. Para dessa putaria aí, já. Não adianta. Querer dar outro nome, querer pôr na frente. O Exu é aquele, a partir do momento que você tem seu primeiro contato com seu Exu, e já suas obrigações, pronto, a firmeza acabou, já era, porra. Acabou, não tem mais, não adianta pôr nome, aquele cabeça, aquele porra toda, não é? Não tem? Não. Uhum. Seu contato com o Exu, na linha de Quimbanda, se você não tem assentamento, tu não tem Exu. Tá? Ah, o meu Exu, qual que tu tá firmado, qual que tu tem assentado? Nenhum, então tu não tem Exu porra nenhuma. Vixe. Isso não é Quimbanda, não, Umbanda? Ah, não, Umbanda eles vão te dar cada dia um Exu pra você. Eita. Não digo que lá também não tem as firmezas, mas é diferente, tá? Tá. É outro segmento, moço. Como se diz lá, Exu trabalha na Umbanda. Exu trabalha em vários cultos, em vários tipos de segmento. Mas cada qual tem sua lei, tem sua ordem. O Exu, a essência de Exu é sempre a mesma. Exu é Exu em qualquer lugar. Só que dependendo do culto e do segmento que ele próprio escolheu trabalhar e tá seguindo, ele vai ter que seguir os fundamentos daquela casa, aquelas regras todas, tá entendendo? Sim. Aí sim, vão querer corresponder ele a orixá, a outras entidades do tipo de caboclo, de preto velho, tá? Mas isso não tem nada a ver. Isso não influencia na regra. Seu Exu é seu Exu. Dependendo do lugar que você esteja, onde você está. Eu pego o menino há 5 anos já. Ele já passou por causa de Umbanda, por todas aí. Eu tô cheio com ele. O senhor? É, lógico, caralho. Mas é assim, dizem que a pessoa pode incorporar até 3 Exu. E um no período de 7 anos ele consegue incorporar outro. Como que o senhor vê isso? Pode incorporar, tá entendendo? Acontece assim. Na Umbanda, em outros cultos, pode incorporar sim. Tem pessoas que trabalham até com 3. Uhum. 2 ou mais. Uhum. Mas tu tem aquele Exu que é de frente. E a pessoa sabe no fundo qual que é. Mas a partir do momento que tu dá o fundamento e põe uma hierarquia na sua egrégora espiritual, só tem um dono. É a mesma coisa que tu querer pôr 5 galos no galinheiro, porra. É, não dá certo. Não vai dar certo, caralho. E outra, desenvolvimento mediúnico e espiritualidade não é pra ficar tirar um põe outro, senão cadê a firmeza, cara? É quando vai ter. Não é 5 minutos que se pega, demora anos. Confiança, tá? Ligação profunda com a entidade. Melhor tu ficar num só. Porque quantidade não é força, moço. Não. Tá? Então se você tem os outros lá, aqui tá Ipadilha, Bumbadilha Rainha, João Caveira, todos com a mesma força. Todos têm força, mas aqui na casa, Exu-chefe sou eu. A hierarquia que se dá, ou essa aí, aqui dentro, maioral dos Exu que está aqui na sala dividida comigo, Sou eu, cada qual tem o seu. Uhum. Então é melhor tu firmar naquele seu, que tu já sabe, já recebe ele. Quem vai ficar vai firmar, ele vai ser bom em trabalhar e vai facilitar. Se precisar trabalhar com outros também pode. Eu não digo no sentido de incorporar. Ela tá aqui. Se ele quiser fazer qualquer feitiço com o João Caveira, vai fazer e vai ser atendido. Com o Tiriri, vai fazer e vai ser atendido. Com qualquer pombagira, com qualquer Exu, vai ser atendido. Aqui não é a roupa que você põe cada uma num dia pra sair andando. Entendeu? Sim, senhor. Claro, Exu não é roupa que cada dia você põe uma muda e sai andando. Claro, porra. Sim, sim, senhor. Eu tô dizendo, moço. Eu não tô falando o contrário. Nem que é certo que é errado. Tá? Tá. Quem quiser trabalhar com um Exu, dois mais Exu aí, não tô nem aí. Claro. Sim, senhor. E... o que que faz a gente ter firmeza com o Exu? Que procedimento a gente deve seguir? Primeiro, moço, tem que ter suas afinidades com o povo de Exu e suas obrigações em dia. Uhum. Tem que ter sim suas obrigações em dia, senão não tem firmeza não. O que vai dar firmeza no Exu pra trabalhar com você é o decorrer dos anos, decorrer das obrigações que tu faz. Tá entendendo? Do mesmo jeito que em outro segmento ninguém vira pai de santo de 3 meses ou 1 ano. É. Tem todo o procedimento, assim com o Exu é. Tá aqui meu assentamento, tá aqui as obrigações. Menino é dedicado, menino é esforçado. Cada vez que passa e faz as coisas certinho, isso vai fortalecendo. Uhum. A corrente, isso vai fortalecendo o Exu. Quanto mais tempo de assentamento o Exu tem, mais forte ele fica. Nossa. Entendi. Agora, se tu não tem um Exu pra direcionar, aí fica difícil. Tu tem que pôr uma regra. Não deixa as pessoas escolher por você, sua egrégora espiritual. Não deixa que os outros decidam por você, seu destino espiritual. Não fique perguntando de casa em casa qual que é o seu, qual que não é. Põe um ponto final nessa história. Tu é quem sabe da tua jornada, caralho. Não deixa na mão de ninguém decidir isso não. Hã? Sim. Abraça aquele Exu que tá mais perto de você, dentro do seu interior. Agarra ele e já era. Vai embora com ele, acredita. Você vai ver se não é seu Exu ou não é. Seu Tatá, qual que é a diferença, e é clara essa diferença, entre uma pessoa estar incorporada e não estar? Como assim, caralho? Às vezes a pessoa diz, ah, eu não sei se eu estou incorporado. Puta, é foda, hein, cara. Não sabe do que, cara. Como não sabe, porra, é foda demais. Bom. Às vezes a pessoa pode ter dúvida, né? É. Ou então tem a incorporação é fraca demais, né? Não é o suficiente, né? Uhum. É quase zero, na verdade. Uhum. Tá? Tá. Isso é complicado, né? Não? Sim, senhor. Mas como eu digo, tem que ter os fundamentos. Tem que ter as obrigações. Tem que ter tudo certo pra gente encostar forte mesmo. Do jeito certo tem que passar. Tá entendendo? Uhum. Como é que tu quer que uma entidade te possua se não tu não dá força pra ela, porra? Realmente. Como é que tu quer que um burro puxe a carroça se tu não dá de comer, se tu não dá energia, se tu não dá força pra ele? algum segmento tem fundamento de verdade sério. Bota a força no seu show, vê se não te pega aí de virar de ponta da cabeça. Tá entendendo, moço? Sim, senhor. É da força no fundamento, na espiritualidade, na incorporação. Como eu já disse, quanto mais tempo de assentamento, mais forte vai ficar, mais fortalecido vai ficar, o exército vai aumentar, as forças vai ficar maior, a incorporação vai pegando mais forte. Eixo fica mais forte, sim. É assim que funciona. Agora, se tu ficar lá, virar médium de 2 horas por semana, vai ser difícil. Nossa, e percebe-se que esse é o movimento que está tomando, sobretudo nas casas de Umbanda, de incorporação. É, mas os coitados não têm culpa, né? É que, moço, é complicado falar. É, aprende assim, né? É. Uma cultura já desenvolvida. Tem segmentos que não são tão a fundo, tá entendendo? É. A Umbanda tem Exu sim lá. Uhum. Tem caboclo lá. Apesar que Umbanda mesmo é lugar dos pretinhos, dos caboclos, né? Uhum. Os Exu foi colocado ali pra fazer o serviço sujo lá, né? Uhum. E eles acham que os Exu dele é os corretos, que os outros não prestam. Mas se os Exu trabalham lá porque quiseram, e se o fundamento deles é daquele jeito, não vem falar que o de outros não funciona ou é errado, e fica pondo o nome dos Exu de Kiomba, é de Zombeteiro, é de Eguma, é tomar no cu, caralho. Sim, sim. O problema é que eles foram antecipados por culturas africanas, onde todo esse fundamento que tem na Kimbanda tem lá, seja de corte, seja de assentamento, seja de ritual, tá? Uhum. Só que tudo isso foi tirado pra ser uma coisa mais aceitável, né? Uhum. Todos os fundamentos de raiz foram tirados. E eles tocam o barco deles desse jeito. É assim que vai. É a forma que eles cultuam. Exu tá em todo lugar. Assim como o nome Deus aí que vocês falam. Em quantas milhares de igrejas não carregam esse nome? E cada uma cultua de um jeito. Assim é o mesmo com Exu. Exu é só um nome dado a uma entidade espiritual que tem a permissão de vagar nos campos de energia baixa, astral, luminoso, onde ele for chamado. Mas na Umbanda tem só as regras. E se chutar lá, ele vai ter que responder essas regras. Porque ele está sob o comando de uma energia maior. Eu não digo que é maior que a Kimbanda, que é maior que os Exu, não. Mas é maior dentro daquele contexto que ele está seguindo lá. E vai ter que seguir sim, vai ter que fazer do jeito que ela, se tá lá, vai fazer sim. Tá? Tá. É diferente de tocar Exu na Kimbanda, onde aqui não tem. Ninguém aqui é regido por orixá nenhum. Ninguém tem ligação com nenhum caboclo ou preto velho. Kimbanda independente é aquela Kimbanda onde quem reina é Exu. E a gente está bem acima desse contexto de bem e mal que vocês carregam para vocês. Dessas coisas todas. Exu está acima disso na Kimbanda. Aqui quem reina é Exu, é a natureza exata das entidades. Exu Pombagira, Exu Mirim. Em nenhum momento a gente trabalha sob o comando de um segmento cristão, de um caboclo ou do preto velho. Porque aqui é o nosso reino de natureza. É a raiz de Exu. Exu que está lá na Umbanda, é Exu de Quimbanda também, porque ele foi agregado dentro daquele culto. Ele não nasceu naquele culto, ele foi agregado e ativado lá. Mas qualquer Exu vem da Quimbanda. Agora, a Quimbanda dentro da Umbanda tem que seguir a lei, porque ela não é o fundamento principal. Ela é apenas uma ferramenta usada lá dentro. Claro. Então, o Exu de Quimbanda é mais forte que o Exu da Umbanda? Eu não digo mais forte. Os fundamentos deles é mais simples. Exu acaba tendo mais força, sim. Na Quimbanda. No culto quimbandeiro. Claro, porque é alimentado de outra forma. Pega mais cedo pra mim. Já tá aqui na minha mão. Isso é rápido pra caralho. Rápido pra caralho. Certo. Então, por conta dos procedimentos da Quimbanda, né? Vocês acabam tendo mais força. É o culto mais intenso, né, moço? É uma forma mais agressiva no sentido de cultuar. Você já ouviu falar que não existe orixá sem erva? Já. Sim. Aqui em Banda não existe Exu sem sangue, sem amêndoa. Eita. É essência. É a energia vital que nós trabalha. E fica mais forte, sim. Quando tu tem suas obrigações feitas do jeito certinho, quando tu se dedica, tu dá, tu recebe. Tu anda junto, nós corre junto. É assim que acontece. Mas muito preconceito tem aí, né? A Umbanda tem os três pilares. Paz, amor e caridade. Sendo que a humildade pode ser agregada a qualquer segmento também, que não vai ter problema nenhum. Aqui em Umbanda, tu que escolhe seus pilares, amigo. É. Qual é que é os pilares que o senhor escolheu? Aí não vai de nós. Vai de cada um que tá ligado a ela. Tu pode escolher paz, amor e caridade. Ou tu pode escolher ficar no negativo. Demandando. Com outras pessoas fazendo um monte de coisa aí. Que vai viciar Exu a fazer. Viciar, o senhor falou. Mas os fundamentos e os pilares essenciais para o quimbandeiro é honra, amor e resistência. Isso tem que ter. Honra, tu tem que honrar aquilo que tu segue. Amor, tu tem que fazer com amor. Porque aqui, Exu na entidade mais ou menos evoluída, a gente é igual a qualquer outro em outro segmento. É a resistência ao principal. Porque aqui em Banda nunca se curvou perante aos olhos críticos de nenhuma outra religião. Está sempre resistindo e não muda uma vírgula dos fundamentos. De matança, de feitiço, ou qualquer outra porra que seja, que degrade o nome do culto quimbandeiro por aí. Quimbandeiro vai passar por dificuldades e preconceito, onde ele vai ter que ter força e resistência para passar por isso. Não pode se deixar levar pela opinião alheia. A quimbanda é um culto de resistência, amigo. Sim. A gente não tá aí pra ser aceito ou se desfazer dos outros. A gente só cultua Exu na essência mais pura dele, na natureza de Exu. Isso não tem nada de errado. Pelo contrário. Aí vai da tua raiz, né, amigo? Aonde tu vai se sentir bem. Tem muitas casas de Umbanda e Nação. Já é o suficiente. Eles mesmo falam que não precisa de nada disso. Com um pontinho de luz eles vão longe. Até outras pessoas. Que pensam por outro lado. Isso já não supre mais. Pode ficar um tempo. 2 anos, 3 anos. 5 anos. Chega uma hora que vai estagnar. E quer em busca de mais conhecimento. Existe sim mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais dentro das coisas que tu procura. Agora não pode ficar misturando muita coisa. Sim. Tudo tem sua regra. Não pode ficar cruzando muito. Tu tem que escolher. A pessoa que quer ter o Exu fortalecido, mas não quer sair da Umbanda, o que o senhor recomenda? Se a pessoa entregar um padê uma vez cada 3 meses para ele, não tá bom? Se for dentro do culto umbandista, pode ser sim. Ah, moço, eu não tô falando que meu filho, ele trabalha com os preto velho, os caboclo dentro da Umbanda. E eu posso chegar lá sim, porque não, se eu quiser eu chego sim. O senhor chega. Aí as leis que o senhor tem que respeitar são diferentes. Eu só chego. Mais nada. Ah. Se for o caso, dentro da Umbanda, pode encostar em doutor Chico pra ele trabalhar. Mas meu filho frequenta as Umbanda, toca os caboclos dele, os preto velho. E faz por fora aqui. Aqui em Bando Mundo Apático, os Exu dele. Tá entendendo? Também ninguém precisa saber de porra nenhuma. Senão, já sabe, né? Preconceito aí existe. Mas não tem problema não. Mas Exu fica mais forte sim. Dentro do culto que bandeira, onde se dá mais fundamento. Onde se pega na raiz do ancestral, onde se cultua do jeito certo, ele vai ter mais fundamento. Tá entendendo? Sim, sim, senhor. É a mesma coisa que tu querer dar ao bispo pra cachorro comer. Eita. Não vai morrer de fome, não vai ficar fraquinho pra caralho. Realmente. Cada qual tem sua essência. Caboclo tem sua essência, Exu tem sua essência. Não tô falando, moço, que é o jeito errado. Eu prefiro arrastei sim. Um caminho que um bandeiro. Tanto é que foi minha essência. E é até hoje. Realmente Exu tá ligado com quem banda. Sempre teve ligado com quem banda. Sempre esteve ligado com a Kimbanda. Sempre sim. Fez parte de algum culto. Trabalhou em alguma casa. Conhecedor de magia. Feitiço. Agora vai do Exu. Onde ele quer trabalhar. Onde ele se sente melhor. Aonde o médico se sente melhor. Certo. Cada um com seu qual vai descobrindo com o tempo, moço. Isso não impede que eu chegar na gira de Umbanda. e da minha incorporação com o menino. Tem problema nenhum. Se bem que ele já tem uns probleminhas comigo nas casas aí. É? É. O que, que o senhor perguntou? Eu não aprontei porra nenhuma, né? Ué? Eles falam que não é o guia, né? É isso, é guia. É guia. É doutrinado. Eu odeio essa palavra, doutrinado. O senhor não é doutrinado? Eu odeio essa palavra, doutrinado. Porque ao mesmo tempo que tu engrandece uma entidade, tu menospreza a outra. É, realmente. Doutrinado. Desce doutrinado, caralho. Ah, o Chile é doutrinado, não faz isso. Ah, vai tomar no seu cu, caralho. Ou seja, quando o senhor chegou a incorporar no seu menino em outras casas, falaram que o senhor não era doutrinado porque o senhor chega se arrastando? Pega o fumador pra mim, por favor. Pega, sim, senhor. Vou encostar aqui a porta. O cachorro. Tá incomodando. Vai, moço. Não é questão que eu chegue me arrastando. Se tu quiser, eu posso ficar em pé, mas eu não gosto não, sabe? Aqui. Sérgio. Esse... O que acontece é que quando eu pego ele, é o choque astral com a matéria, ele curva mesmo. Ele já deixou, faz isso. Tem Exu que vem de cada jeito. Tá? Tá. E eles ficam falando, não. Ele vai ficar, vai vir sereno, vai vir com calma. Mas se falar isso, a cada vez eu vou vir a pior, cara. Entendi. Claro. Pra quem tem boca, fala o que quer. E acontece também, se tu vai no terreiro, tá todo mundo rastejando, seu bicho vai ver aquilo, vai deixar pra rastejar também, vai ficar todo mundo rastejando lá, ele vai aprender desse jeito, cara. Aí fica tortinho lá, os outros estão todo mundo tortinho, pô, vai pra ficar tortinho. Você vai dançar conforme a música. Ah, cara. Tem casa. Tem o culto de Exu que é de toque, toque, é festa a noite inteira, Exu dançando a noite inteira, Exu rodando, Exu rodando. Uhum. Tem outras casas que Exu já fica mais parado. Eu sou assim, qualquer lugar, bota a música, que barulho que for, eu tô no meu cantinho, eu tô bem quieto. Isso é porque o senhor é um Exu da linha do cemitério? Não necessariamente, cada Exu tem sua personalidade, né, moço? Uhum. Eu sou Exu velho já. Eu gosto de trabalhar sentado. Uhum. É. Quem fala que Exu tem que ficar de pé, pode ficar. Eu gosto de ficar aqui, ó. Sentado. Uhum. Claro. E então, voltando, seu Tata, que efeito tem pra vocês eu fazer um padê e colocar lá no, na cruzilhada? Tem efeito, sim. Uhum. Depende do que, pra que tu quer. Tu quer fazer um agrado pro Exu? É. Pra fazer. Ah, Exu vai receber, sim. Uhum. E muito bem recebido. Agora acontece se tu quer. Todas essas coisas que tu tá falando de fazer, de energia. Exu vai lá. Exu trabalha em cima daquela energia que é depositada, tá entendendo? Uhum. Todo mundo sabe que Exu não senta ali e fica comendo essa porra. Uhum. É em cima da energia que ali é depositada. Se tu quer alcançar alguma coisa através de Exu, Exu vai trabalhar em cima. Mas às vezes aquela energia que foi posta ali não é o suficiente pra ação ser tão rápida e duradoura desse jeito. Uhum. Às vezes é falta de conhecimento mesmo. É um padeiro, não sei o que. É um padeiro como isso aqui. Mas cada Exu pode ter sua frente boa de receber. Sua frente certinha. Eu digo frente na questão de essas coisas. Cada tipo de trabalho, tu tem que depositar um nível de energia que supre Exu pra trabalhar com aquela demanda que tu tá precisando, tá entendendo? Uhum. E aí que está o verdadeiro fundamento. Ah, às vezes um padre só não é suficiente para resolver aquilo que tu está querendo alcançar. Mas se tu dá um padre de bom agrado para o teu Exu, com certeza. E aí que começa, hein? É assim que começam as coisas. Tu vai, começa a ter afinidade para o Exu. Aí tu vai, começa com as ideias, dá um padezinho, dá uma pinguinha. Enquanto tu vai, vai vendo, tu tá lá envolvendo. Aí tu já tá pensando mais, mais. Em fazer a firmeza para ele. Quando tu vê, tu já tá sentando o seu Exu. Quando tu vê, tu já tá lado a lado do seu Exu. Menino começou assim. Fazia as coisas, dava marafa, dava padê. Dava padê no começo, tu descobriu isso. Era tudo novo. Ah, mas sempre em busca de mais, em busca de mais. Hoje em dia, já não supre mais só dar um padê. Ele se sentiu na obrigação de ter os fundamentos dele mais firme, tá entendendo? Sim. Isso vai de cada pessoa. Tem pessoa que passa a vida inteira trabalhando com determinado Exu e não assenta, não firma, não faz nada. Continua trabalhando desse jeito. Exu também vai acostumando a fazer essas coisas assim. Mas o fundamento necessário fortalece sim e dá força sim, com certeza. Com certeza. Se não, nenhuma casa aí seja de um bando, de quem vai da boa que for. Todos os pais de santo têm seus assentamentos lá, tudo certinho, né? Agora, passar para os filhos que é bom, não passa boa nenhuma, né? Porque o verdadeiro mestre, meu, não é aquele lá que tem os quadrinhos na parede, que tem as maiores imagens, que tem aquela casa cheia de gente. O verdadeiro mestre é aquele que tem o conhecimento e passa para as outras pessoas. É aquele que dá continuidade ao culto. Tá entendendo? Mestre é aquele que ensina. Mestre é aquele que passa conhecimento. Mestre é aquele que desenvolve, que inicia outras pessoas. Você pode ter pouco, muito conhecimento. Tu tá passando para os outros. Tu tá levando à frente. Olhar o mestre. Como? Aí sim é o mestre. É, pô, não tem que ficar assim. Tem gente que quer prender os negros na casa. E tudo fica dependendo da casa. É tudo dependendo da casa. Tudo que precisa é a casa. É, caralho. Tudo tem que perguntar pra casa. Ai, porra. É por isso que eu gosto de trabalhar aqui no meu canto, aqui, ó. E eu arrastei sim o menino. Deu um jeito dele fazer as coisas dele. Ganhar a independência dele dentro da quimbanda, dependência espiritual que ele tanto procurou. E já tá na hora, já tá no momento certo e vai melhorando, tá bem no comecinho ainda. Tá bem no comecinho, mas assim que vai indo já. E tá indo rápido, hein? Do jeito que tá, tá indo rápido. Beleza, tá. Pra tu ver que eu pego o menino há 5 anos desde que ele pisou no terreiro de um bando, hein? Claro. 5 anos não é nada, hein, moço? Não é nada? Ó. Daqui a pouco, seu Exu, se o senhor aceitar, a gente tá chegando no final dessa primeira hora juntos, se o senhor aceitar, eu gostaria que o senhor comentasse, não agora, mas daqui a pouco, sobre o que um companheiro Exu disse num outro trabalho que eu fiz, o senhor Sete Caveiras. Ele disse, se o meu menino parar de me cultivar, eu acabo com ele. Moça, te falar uma coisa. Tá? Tá. Da mesma forma que tu pode despertar seu ancestral e cultivar ele, tu pode também frear isso aí. Mas tem que ter feito do jeito certo. Se tu ficar com pendência espiritual pra cima disso, tu vai se fuder, caralho. Você saiba como fazer. Se tu não tem conhecimento, procura quem tenha que possa te ajudar. Sete Caveiras não é brincadeira, moço. Ficar com pendência espiritual com ele, tá? aí não é uma bala que tu abre e não gosta de chupar e cospe e já era. Tá? Ele chuta aqui, esse assentamento aqui é pro resto da vida do menino. E se um dia ele for pra outra, daqui pra melhor, vai ter que ser feito um desligamento sim. Exu vai ter que ser mandado embora dos assentamentos, Exu vai ter que ser desligado por uma pessoa que tem conhecimento. Se ele decidir fazer isso antes, tá bom? Ele vai ter que procurar um jeito que não fique com pendência diante ao culto que mandeiro. Mas ó, é complicado, viu? Aqui em banda, a partir do momento que tu ativa um elo com a sua entidade, é complicado, né, mano? Aí já era, né, moço? Vai ficar e vai ter. Eu não tô dizendo que nós vamos te obrigar, mas tu vai criar um elo muito forte, cara. Meu menino viaja uma semana, já não consegue ficar mais fora das obrigações dele. Tu acaba criando um elo espiritual com sua entidade muito forte, moço. E tu não vai aguentar e tu não vai ficar bem de ficar longe. Tu vai sentir falta, vai sentir aquele vazio de estar cultuando e fazendo, tendo suas coisas perto de você. Não adianta, tu acaba criando um elo muito forte, um vínculo muito forte com, com o seu ancestral, com as suas obrigações. Tu não vai querer abandonar. Eu duvido. Tá certo. O senhor pode ficar pra gente conversar mais uma hora? Pô, até duas, se tu quiser. Muito bom, então. Eu só, antes de finalizar, gostaria de pedir ao senhor uma mensagem final para quem está iniciando na Umbanda, quer levar o culto da Umbanda a sério e muito mais a sério a prática da incorporação e trabalho com Exu. Que mensagem o senhor passa para esse povo? Moço, qualquer um queira ter uma ligação espiritual, independente do segmento que for, que leve isso muito a sério, que não é brincadeira. E se realmente a pessoa sentir necessidade de ter uma coisa mais intensa, se for uma coisa muito fraca e a pessoa buscar muito, já não vai suprir ela. Ela vai atrás. Se não for na Umbanda, vai ser na Quimbanda. Se não for na Quimbanda, vai ser em outro. Ela vai atrás até ela se encontrar o jeito mais forte e mais intenso dela cultuar aquilo que ela está atrás. A incorporação com o tempo tu vai pegando, dê força pro seu ancestral, vê se não vai te pegar na incorporação, dê confiança, tá? Depende da entidade que for, procura conhecer qual é a essência mais pura daquela entidade, seja de caboclo, de preto velho, seja de baiano, seja de Exu, seja de pombagira, seja porra que for. Porque tem nego que trabalha mais forte com uma entidade ou com outra. Tu pode ter de forte mais um caboclo, ou um Exu, ou um baiano, aí eu já não sei. Cada qual tem entidade que é mais forte que a outra, sim, depende da pessoa. Tá. Mas tu tem que buscar aquilo dentro de você, tá? Tá? Porque se tu acomodar naquilo lá, tu mesmo vai saber que não é o suficiente, mas tu vai ficar ali. A entidade pode mais que isso, dominar a pessoa, mas sim, pode dominar, pode chegar em corporação inconsciente, sim. Tu dá força, principalmente na Quimbanda, que Exu tá muito perto, muito próximo. Incorpora assim, ó, rápido. Começa a fazer as coisas. Corre atrás, não fica com o pé atrás. Vai em frente, segue em frente, faz suas coisas. Se dedica, faz suas coisas, que vai encostar assim. E vai fortalecer. Agora tudo no seu tempo certo. Tem uns que é mais rápido, tem uns que é menos. Mas tu tem que acreditar que vai fazer a força assim. Que vai dar certo, vai fazer. Claro, Exu. Salve, seu Tata Caveira. Graças a Deus. Muito obrigado, seu Exu.